que em você contar seus sonhos, pois às vezes é preciso ocultar até de seu irmão. Veja o exemplo que vou lhe contar, pode servir pra você se você acreditar. Um jovem diferente, muito humilde, recebeu de Deus um sonho e contou pra todos seus irmãos. Estávamos atando feixes lá no campo, e os seus feixes se inclinavam, mas o meu se pôs de pé, dizendo: eu tive ainda outro sonho, pai. Sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. E o sonho encheu de inveja os seus irmãos, que revoltados lhe diziam: será que teremos que prostrar a teus pés? Saiu apacentar os seus rebanhos em Dotã. José saiu a procurá-los, cumprindo a ordem que seu pai lhe deu. Quando levantaram sua visão, eles puderam enxergar que José estava se aproximando. A maldade entrou em seus corações, resolveram então matar seu irmão. Vamos ver o que será de seu sonho. Mas seu irmão mais velho interviu, dizendo: não podemos matar, nem tampouco derramar o seu sangue. Joguem ele nesta cisterna e seus irmãos com coração mau. Vamos ver o que será de seu sonho. De repente eles ouviram um barulho, mercadores midianitas que passavam por ali. E seu irmão Judá teve uma ideia: que lucro nós vamos ter se ele morrer aí? Tiraram José daquela cisterna, 20 ciclos de prata foi que José valeu. Levaram José preso ao Egito, mas Deus tinha compromisso com o sonho que ele deu. Escravo se tornou governador, cumprindo o sonho que sonhou. Meus irmãos, isto que é Deus. Mas de repente a fome assolou, e o pai de José descobriu que só havia alimento no Egito. Então mandou seus irmãos encontrar, e eles nunca a imaginar que José quem era o governador. Mas algo fez eles descobrirem: Judá, aquele rapaz ali é diferente, Judá. Eu acho que é José. Vendemos ele. E o homem que estava a servir foi o mesmo que lançaram na cisterna. Nosso grande Deus é mesmo assim. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Suas promessas não caem por terra. Nosso grande Deus é mesmo assim. Se ele te prometeu, ele vai cumprir. Suas promessas não caem por terra. Deus prometeu. Look at me.